Più che mi resta è ben poco, quasi nada do que ir assim vagando numa estrada perdida. Alvorada, já num modo que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente desamor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo, e a natureza sorrindo, fingindo, fingindo alvorada, alvorada, lá no morro que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente desamor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo, e a natureza sorrindo, fingindo, fingindo. Você também me lembra alvorada, quando chega um minuto, meus caminhos estão sem vida. E o que me resta é bem pouco, quase nada do que ir assim vagando.